ter só dinheiro. Esqueci de conversar comigo. Achava que a vida era droga, mulheres, bebida e dizer que era amigo. Talvez o meu eu do passado, né, me querer ver tão perdido. Ou gastando meu tempo com o hobby, achando que o final será algo incrível. Incrível é o tempo que passa, mas nunca envelhece. Tem nego querendo deixar um ar pouco, se questionou como tá o Alex. Tem nego querendo a fatia de bolo que ele nem merece. Nego se trabalha sério, no final de tudo a mágica acontece. Alguns caras não conseguem deles, alguns deles são apenas trouxas. Eu faço dinheiro voar, Vingard, Leviúça. Siga meus bons e quero ver o sol, mas não quero ter o céu. Lembra-se que se foram lá em Babel, todas que no mundo tem um papel. Pela minha família eu corro em prol, num mundo cruel. Para os corres pelo papel, é aqui, para os corres pelo papel. Mais uma semana eu agradeço a Deus, agradeço a Deus por ter chegado vivo em casa. Mais uma semana eu agradeço a Deus por não ser atingido por uma bala. Mais uma semana eu agradeço a Deus por ter chegado vivo em casa. Ainda em si, faixa número 2. Ainda, yeah. É que Deus faz assim, usa seus piores filhos. Na transformação, no meu coração me tornou mais vivo. Como eu amo isso, quero estar com Cristo. Foi lá no passado, pelos meus pecados, quem pagou por isso, como Deus é bom. Quem conhece sabe, quem já ouviu sabe. Nada temerei se ele tá comigo, eu passo no vale. Seja a tua vontade, não a minha vontade. Sobre as escrituras, mantenha a fé sobre a tua verdade, meu pai, amém. Em minha oração, eu peço aos meus amigos e minha família, tua proteção. Quantos dizem não, sem te conhecer. Tens misericórdia por todos nós, se não é merecer. Não é pra entender, nós só devemos crer. Toda honra e glória seja pra ti, tudo que eu fazia. Tudo que eu quiser, vou pensar em ti. Teu nome louvar, te glorificar, não vou me esquecer. Porque eu deixei lá no passado os pensamentos ruins, coisas que levam ao fim. Pai, tu sabes que eu não nasci assim. Mostra os teus planos pra mim, mostra os teus caminhos pra mim. Deixei lá no passado os pensamentos ruins, coisas que levam ao fim. Pai, tu sabes que eu não nasci assim. Mostra os teus planos pra mim, mostra os teus caminhos pra mim. Peguei a minha herança e fui mudar fora, buscar o que eu achava que matava a fome. Gastei tudo que eu tinha pra me alimentar. Foi quando eu aprendi não depender dos homens. Caindo em si, voltei me pensar a lembrar. Na casa de meu pai, meus irmãos não sentem fome. Será que é tempo de poder voltar? Se contra o céu já te pequei, além do mais sujo em meu nome. Quantos que vivem assim nesse lugar? Com medo se deve voltar ou se tu ainda o respondes. Mal sabe eles quem tás a aguardar. Aquele mesmo pai que viu seu filho indo pra tão longe. Deixei lá no passado os pensamentos ruins, coisas que levam ao fim. Pai, tu sabes que eu não nasci assim. Mostra os teus planos pra mim, mostra os teus caminhos pra mim. Deixei lá no passado os pensamentos ruins, coisas que levam ao fim. Pai, tu sabes que eu não nasci assim. Mostra os teus planos pra mim, mostra os teus caminhos pra mim. Tudo é sobre mim, mas tudo é sobre Deus. Depois da lei dos homens, o mundo envadeceu. Na luta pela ganância, é o que te corrompeu. E a síndrome de Lúcifer em querer tomar o trono que não é seu. Tão olha o sol, mas não adore. Não pense que é folclore. Eu sei ter tanta mula sem cabeça que tá dando mole. Fé, fé, Judas o X9. Mas sempre bom deixar bem claro que era Judas Iscariote. Se enforcou na própria vergonha, só por achar que Jesus não devia vir como viria. Assim são nossos dias, Igual achar que Deus não é Deus por não fazer o que eu pedia. Quanta hipocrisia, olha que ironia. Rio de Janeiro, Sodoma e Gomorra na minha Bíblia. Não sou quem devia, mas não sou igual a mulher de Ló que olhou pra trás, virou estátua. Quantos querem status, morrem pela fama, mas sozinho no quarto escuro se derrama em lágrimas. Nossa vida é paz, vem branco, dependendo do roteiro, tu não vê nem nas melhores lojas. Não ligo pro flow, ou até se rima, querem saber da minha vida e qual que é dessa fita. Fé, fé, fé, fé. Marão no beat. Se eu botar na minha cabeça que eu me venço, eu me venço. Notei que minha maior luta é ser melhor do que eu mesmo. Quanto tempo passaram esses tempos, os fracos ficaram parados. Não tem nada a ver com sua força, talvez com estar preparado. E eu sei que parece clichê, meu time fazendo clichê. De prata e rodo em meus adversários, meu centroavante marcando hat-trick. É o pai, o filho e o espírito, o único aqui que foi santo. E eu não vou me apoiar na desculpa só pra viver uma vida pecando. Eu sei do início do Éden, eu li sobre o fim de Abel. Eu vi como Deus elege e nos ama mesmo sendo nós tão cruel. A vida não é feita de dor, mas a dor que te faz ver a vida. Cuidado no atalho que entra, vai que no final tu não encontra saída. Mas mano, eu tenho problemas, problemas diga quem não tem. Problemas atrás, mas problema quando dos problemas viramos refém. Se eu botar na minha cabeça que eu me venço notei que minha maior luta é ser melhor do que eu mesmo. Com o tempo passaram esses tempos, os fracos ficaram parados. Não tem nada a ver com sua força, talvez com estar preparado. Se eu botar na minha cabeça que eu me venço notei que minha maior luta é ser melhor do que eu mesmo. Com o tempo passaram esses tempos, os fracos ficaram parados. Não tem nada a ver com sua força, talvez com estar preparado. Fé, fé, fé, fé, fé. Ainda eu venço.